piedra que tu aprendi. Escrevo os meus versos, mano, o tempo não para. Caminhe pelo certo, se ideia é forte, sempre tem o ideal. Pensamento positivo, mente é arsenal. E missão data é missão cumprida, é o rap. Alana rima diretamente da zona oeste. Se errar é humano, reconhecer o erro é normal. Vivendo a vida real, vencer o ódio e o mal. Ensina os irmãos e faz o som bater no peito. Aprendi com os mais velhos que temos que ter respeito. Daquele jeito, quem é do rap compreende. Veja as mudanças de quem erra, coração valente. Não sou nada, mas eu sobrevivente a tudo isso. A vida tem que seguir, se ainda respiro, sei que resisto. Eu vejo tristeza e angústia nos olhos dos irmãos. O tempo não para, a vida ensina a continuação. Eu tenho que pensar, tenho que acreditar. A esperança que nos faz sonhar. O tempo não para, você tem que mudar. Pra sua vida melhorar, a história continuar. Eu tenho que pensar, tenho que acreditar. A esperança que nos faz sonhar. O tempo não para, você tem que mudar. Pra sua vida melhorar, a história continuar. Eu tenho que pensar, tenho que acreditar. A esperança que nos faz sonhar. O tempo não para, você tem que mudar. Pra sua vida melhorar, a história continuar. Eu tenho que pensar, tenho que acreditar. A esperança que nos faz sonhar. O tempo não para, você tem que mudar. Pra sua vida melhorar, a história continuar. Pra mudar, melhorar, você tem que olhar para trás. A fita errada já não pode fazer mais. Procure estudar, sei que você é capaz. O esforço humano nunca é demais. Motivação, superação tem que vir de você. Faça como os bons atletas, bota pra valer. Você pode ser um bom professor, um jogador, educador, se livrar de toda dor. O sucesso vem de autoestima, de valorização, de manifesto. Sempre nota 10 para o humano que estuda só progresso. Sem retrocesso, resgate da memória. Coletivo e resistência no tempo de agora. Deus faz do nada, mas eu sobrevivente a tudo isso. A vida tem que seguir, sem ideia, respiro, sei que resisto. Eu vejo tristeza e angústia nos olhos dos irmãos. O tempo não para, a vida ensina a continuação. Eu tenho que pensar, tenho que acreditar. A esperança que nos faz sonhar. O tempo não para, você tem que mudar. Pra sua vida melhorar, a história continuar. Eu tenho que pensar, tenho que acreditar. A esperança que nos faz sonhar. O tempo não para, você tem que mudar. Pra sua vida melhorar, a história continuar. Eu tenho que pensar, tenho que acreditar. A esperança que nos faz sonhar. O tempo não para, você tem que mudar. Pra sua vida melhorar, a história continuar. Eu tenho que pensar, tenho que acreditar. A esperança que nos faz sonhar. O tempo não para, você tem que mudar. Pra sua vida melhorar, a história continuar.